Salvador, Tower 118, this one 905, goodbye. Back. Afirma, direita via alta e aporte antes da primeira esquerda, Juliette. Salvador Tower, good afternoon, Lima Victor Charlie Echo, full established. Afternoon, Lima Victor Charlie X-ray Echo, continual approach and stand by runway vacated. Afirma, study 1010. Standing by runway vacated 1012, Charlie Echo. Galaxy Echo, clear to land rear 10, the wind is 080 degrees, we see 15 knots. QR to land, Lima Victor Charlie Echo. 3897, decolos 14, controle Salvador, 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. Juliette, contornos, portões, Lima Mike, na Quebec, chame a torre de 295. Agora seguir, confirmando qual é o pátio? Contato radar, para o nível de voo 320 via saída da L. 320 via uma chance de voar ótima? Oi, direto Leda, 3897. Leda, obrigado. Seria o Força Aérea 2005? O 9-16, ciente. Prepare a subida Conde aguardando cópia o Joker 25. Se quiser acionando, chame acionado essa cópia. Autorizado 360, Vesco de Lu 44. É fora da pista na zero, curva direita, perfil da El, lida, faz doida, ponto seguro, faz circular o via. 5555, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para Vitória, Vesco de Lu 44, é cola na zero, curva direita da El, lida, após ponto seguro e aerovia. 5555, é o transponder, 119, 35, é o controle. Gol. Correto, está autorizado. Se tiver sanando, chame táxi. Está autorizado, sanando. Salvador, boa tarde, 1705, da Gol. Informação mais, 3 coisas. Gol 1705, aciona identificação, chegada a ponto, autorizado. Dita para 4000 pés, altímetro no 0, 10. For number 3, Tower 121.1 ground control, have a nice day, Lima Victor Charlie X-ray Echo. 211. X-ray F, clear taxi via Alpha, maintain position on taxiway Kilo, Alpha Kilo 2.3, maintain position on taxiway Kilo. long will you stay on apron 3? Didn't understand. If I ask you this, how long will you stay on the apron 3? Salvador Azul 2781, alguém tem informação mais? Boa tarde. 2781, agora de 4, prepare a boa. Salvador 2781. So Echo maintain position, we are just waiting for a position on this April. More 2 minutes. Autorizado para Natal, nível de voo 990, via Golf 677, decola da pista no zero, curva esquerda no perfil da Conde. Aciona 0273, transponder, controle em 119, decimal 35. Protegimento autorizado, táxi até táxi e hotel, confirmando, decola da interseção, segue até a cabeceira. Na hotel, chame a torre em 1895 para o cruzamento. Pro táxi, voo 645, 142 a bordo, 13h40, Galeão. Direita Índia, ponto de espera 1895, o ajuste no 090, tem uma boa viagem. 090, direita Índia, 1945, ponto de espera 1. 1895, não pode esperar, não é batido. Boa tarde, estou aqui no 2259 com 146 a bordo, estamos com 5 horas até na Galeão. Táxi autorizado, Fátima no Índio, ponte espera 1295, ajuste no 090, boa viagem, na 259. 1295, obrigado, boa tarde. E X-ray Echo, clear, enter the apron 3. To the first position of the vehicle, it's ahead you. Position 1, Lima. Da Árvore Elefa, após o Pilor e Conquista. 5567, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, Vitória Conquista, nível 160, recorda 10, Árvore Elefa, o Pilor, Vitória Conquista, após a decolagem curva direita. Transponder 5567, controle 119, decimal 35, azul 2781. 2781 correto, chegue pronto, curso de funcionamento, parte 3. Camarão para curso de funcionamento 2781. Autorizado cruzamento, pista no zero, prossiga após a minha escuta Delta, Alfa, Juliette, Índia, reporte ponto espera no zero, pronto para decolagem. No 645, decola 2, 3, controle 119-35, bom voo, boa tarde. 119-35, obrigado, boa tarde. Debate. Controle de Salvador, é o voo 1645. Voo 1645, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto da EL. 360, após 2000, pro de da EL, voo 1645. Pista 10, vento 080 graus, 15 nós. Ele decora 10, cinema 2, 5 nós. Esquerda, Juliette, contorno canteiro central, Índia, Alfa. E mantendo a posição no ponto de espera, pistão no zero, aguardando o Joker 25. Será 6, 2, 5, dessa via para 2000 pés, Kenia Delta 010, autorizada a final do procedimento e ele é executado, está no zero, sendo estabilizado. SV 2010, chamaria estabilizada no X-Ray, Go 1-0-0. Decolagem 26, controle 119-35, bom voo, boa tarde. 35, obrigado, boa noite, bom trabalho. Tá, destino 6259. 6259, contato radar, se bater nível de voo 360, via saída da aula. Primeira via da aula, quando possível da aula, Leda? 090 graus, 14 nós. Boa tarde, 645, foi Leda. Foi de Leda, 645. 2, 2, 3. 2, 8, 3 para Brasília, 360, ponto para Costa. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, 22017. Decola da pista no zero, curva direita, dentro da árvore, alerta. 5564, transponder, controle 1935. Aracaju, 2035, uma boa tarde, obrigado. 135, correto, chame pronto no nome. 5 fora do solo. Decolo 28, chama controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 935, boa. Controle Salvador, o Juque 25 após a decolagem, perfil da saída Conde. Juque, suba e mantém o nível de voo 190 via saída Conde. Qual é o número do Juque? Juque 25. Sete. Autorizado até o voo 190. No 645, já recente recebi frequência no 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, com o nome 45, boa tarde. Na 705, chame de 12, na frequência, no 8, decimal 95. 295, boa. 12781 para pulso, estacionamento 43. Azul 2781 para pulso de estacionamento 43. Pessoal? Azul 2781 para pulso de estacionamento. Autorizado, parte 3, chame taxa. Bora para a parte 2781. Gol 1705, baixar para lá, pista 10. Boa tarde, tem pulo autorizado. Pista no 0, vento 0, 90 graus, 15 nós. O altímetro no 0, no 0. Ele 10, livre, pouso na onda 0, gol 1705. Autorizado, parte 1 no Índia, com espera 895, ajuste no 0, 1-0, boa viagem, tá 2-2-3. 295, no 10, no ajuste, seu ponto de espera, 3-2-3. Alô, Chanel 259, poderia voar forte, mas não presente? Alô, 259, solicite ao centro de CIF na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 251-3325, obrigado, boa noite. 5 suficiente, mantenha inicialmente a saída, agora de coordenação. Só comenta o quanto ele está lá, está previsto. Não é essa rota prevista no plano de voo para o controle. Via Golfo 67. Cara 5, taxi via Alfa, na quarta de 2 leste. Fazendo 781 para o táxi com 7-0, a bordo 3 horas e 10, autonomia, alterna, Salvador. 781, táxi autorizado, via TAT 3, TAT 1 Wind, ponte de 895, ajuste na 0, 1-0, boa viagem, 781. Autorizado, táxi via TAT 3, TAT 1, ponte mais uma tarde, prossiga para o controle. Eu não sabia se está acionado algum código, mais ou mais. De Mike, Golfo Mike, prosseguindo para Salvador. Tente a posse rotatória ao usar algum campo, mais ou Golfo Mike. Torre 3283. 3283, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 15 nós. A linha decola da 10, da 3283. Pula 705, NBF Juliette, estação 04. Juliette 04. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Cadê a manter no zero? decolos 39, controle 119, decimal 35, tem uma boa tarde. Boa tarde, chamaremos 1935, 3283. Controle, Salvador, são 3283, a Morganefa. 23, contato radar, cima TG 360, via Cedarbo. 360, 3283 na Abo. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, nós. Decolos 41, controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. Semana 119, decimal 35, 2781, boa. Controle Salvador, azul 2781. 2781, boa noite, contato radar, se mantém de voo 160, via Saudabo. Para 160 via Abo, não cumpre restrição do nível 110, 15 milhas, mantém 3.000. Azul 2781, está livre da restrição de altitude. Ok, livre da restrição de altitude. Altitude subindo até 160, perfil da árvore, 2781. 3283, voia nessa. Já, prossiga para 3283. Foi na proa de Elefra. Elefra 3283. 383, vai. Turbo Russo, vai 340. 340, 3283. Aguarde, copo, prepara a subida dela. Avião 08 está livre, cruzamento pátio principal, na minha escuta via Juliette. Turo do pátio, reforço na Lima para prosseguir. Utilizado o cruzamento do pátio principal, passará na Lima. O avião 08. Turo no meia. No meia, guarde cópia. Aguarde cópia, preparando a Conde. Chama acionado para cópia. Galeão 340 autorizado via UP November 857. Decola da pista no zero, curva direita, no perfil da El, Leda, Irume. 5574, transponder, controle 119, decimal 35. Correto, chame pronto no 10. Azul 2781, vem a Lefa. Direto Lefa, Azul 2781, no grato. Guardião 08, Lee Frequência, boa noite. Voo Fly é controle. Voo Fly é controle. Controle Salvador, é o Michael Fly. Michael Fly quer atualizar algum campo? Bem autorizado para Recife. Nível de voo 090, via Golf 677. Decola a pista no zero, curva à esquerda, no perfil da Conde. Acena 0261 no transponder, controle em 1 no 9.35. Autorizado, Recife 090, pela Golf 677, decola a meia, curva à esquerda, no perfil da Conde. Acena 0261, após a DF, controle em 1935. Correto, qual foi o B? Proficiente, confirmando, decola da interseção ou prossegue até a cabeceira? Passou, prossegue até a cabeceira, está corrigindo, 04 a bordo. 04, ciente, táxi até a Taxiway Hotel, na hotel mantém a posição, chama a torre em 1895 para o cruzamento. Na hotel chama a torre 1895 para o cruzamento, passou o B. Alfa Madeira 3, 097 para puxa acionamento, portal 10. No portão 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, 2781, está autorizado ao PLO. Direto ao PLO, 2781, grato. O Michael Fumac para final. Eu sou o Michael Fumac, pistão no 7, vento 08, 0 graus, 1 dúzia nós, reporte solo controlado. Passou 1-6, tá no ponto de saída do hotel para cruzamento. Táxi via pista, pastor 1-6, reporte cabeceiro 1-0, pronto para decolagem. Livre ingresso, táxi via pista, pastor 1-6, reportará quando pronto para decolagem. Salvador Manante, com 968, informação mais, 4240 para o nosso. 1168, boa noite, via chegada Mário, desse é o nível de voo 050. O 1968 após sua voz é autorizado e TAP. Cinco, 1895, ajuste na 091. Boa viagem, 3197. Ativo ainda, ponto espera 1895, 1011, 3297, obrigado, boa. Meia livre decolagem, pistão no zero, vento 070 graus, 1 no 5 nós. Passou no meio livre decolagem. Decolo 59, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Controle 1935, graças, boa noite. Controle passou 16, decolado da 10, saída no perfil da Conde. Passou 16, contato radar, se mantém o 090, via saída Conde. Passou 16, é, subindo para 090, perfil da saída Conde. Salvador Gol 1705, com a informação Mike, pronto, confere. 121, decimal 1, a frequência do solo, Angeles. Ah, Galeão. Não, eu não escuto. Eu vou direto Conte. Pastor, no meio, voando direto Conte. Confirmação designativa da aeronave, força aérea. Paciente, o Cafeira 2314, já mencionado, da 4. Essa é 3, fica em frequência na 26.0, alternativa 28.8. E o Apesolo 21, decola da pista na 0, curva direita no perfil da árvore, ele é 5007, transponde com 3.19.35. Galeão 360, via C90, 857. Fala da pista no zero, curva direita, no perfil da EL, Leda, Irumi. 5011, no transponder, controle 1935. Correto, cotejamento, confirme portão no Patiuno. Positivo, tá no 4. Chamei pronto. Chama. Sono 68, pista para 2010, autorizado LFXC, poste estabilizada. Ajuste 9090. Sente, desce para 2010, autorizado LFXC, 9090, ajuste com 1968. Decolo 03, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Decimal 35, obrigado, boa noite. Fazor, uma boa noite, seu 3197, passa 1400, Israel. 3197, boa noite, contato radar, chama região 340, via saída da EL. 340 via da EL, possibilidade de voar direto Leda, só visual? 3210, via Leda. Direto Leda, até 3197, grato. Pela vida, Charlie X-Ray Echo, aguarde um minuto para cópia para Guarulhos. Escute a informação, Mike, prepare, Dael, transição morte. Aérea 2314 ao solo Salvador. Força 2314, confirme por gentileza, pronto para a cópia, informação em curso Mike. 2314, autorizado para Serra Brava, November Tango, via Golf 677, nível de voo 110. Pista em 110, primeira curva à esquerda, saída Conde. Controle 1 no 9.35, transponder 5002, força aérea 2314. Por gentileza, confirme o destino. Serra Brava, November Tango, cotejamento correto, foi 02314, confirme POB, autonomia alternativa. É o POB? Sim, já posso visual com o céu e volta ali, Lima. Obrigado, parceiro 2314, táxi autorizado até a Taxiway Hotel. Na hotel, para cruzamento da pista, chame torre na frequência 18, decimal 95, parceiro 2314. Coronel 68. Torre Salvador, boa noite, Coronel 68, estabilizado, ele é FX3. Por gentileza, o parte onde se encontra a pista de Andrade 4. Programa 080 graus no 39. Tem que autorizar o ponto 90, bom número. Do inteligível, poderia confirmar outra vez? 211. Okay, it's apron 3, you are, you're gonna take off by runway 10, is that right? Peter Charlie, X-ray Echo, you are on apron 3 and you're going to take off from runway 10, is that correct? Roger, are you ready to copy? So Peter Charlie, X-ray Echo, clear to Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo. At level 400, after take off runway 10, right turn on dial departure and Matva transition. Frequency of the departure 109.35. Squawk 5013, Lima Vita Charlie X-ray Echo Redback. Recife 125, obrigado, boa noite. Mike, prossiga. Afirmo, se entra no meio de elétrico, se possível, só vou copiar a mensagem, queija. Chama novamente, por gentileza. Confirme o vento, parou no 68, entendeu? 080 graus, 149. Muito obrigado. Charlie X-ray Echo, please, I'm sorry. Could you please confirm the transition, mod for transition? Mike Oscar Tango Victor Alpha, your deck is correct. Charlie X-ray Echo, call me when you're ready for push and start correction. Call me when you're ready for start on even 3. Proceed. nova notificação, Michael Flank. Sim, senhor, por qual horário? O Michael Flank fez a notificação há 10 minutos atrás, por qual horário mesmo? Para 6h10, muito provavelmente não vai chegar no sistema para 6h10. Eu vou entrar em contato com a SLS, já volto com a sua autorização, assim que tiver Michael Flank. Então, não aprovado o custo de estacionamento, Gol 1099, chame o transfer taxi. Gol 1168, no sala 01, libera a direita, chama o salinho 121-1. 21-1, 1168. Opa, nós somos 1168, lembrando. Gol 1168, autorizado Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, 1168. Então, Rumba. 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4. Ok, Rumba 3, autorizado cruzar a pista no 028, após mantenha a taxiway Delta e chame o solo em 1, 2, 1, 1.